andrecidismoral.com.br. Eu não dou ideia torta, só dou ideia reta. Se tudo der certo, eu não dou ideia torta, só dou ideia certa. Se tudo der certo, use camisinha, use camisinha. Quando pede camisinha, a novinha não aquece. Eu gosto na pele. Oi, oi. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Isso é esse, vapo, oi, vapo, vá, vá, vá. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Deu vale é suco, até o Pagodão gravando tudo. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo, vapo. Vai começar a putaria. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Deu vale é suco, caralho. Deu mole é vapo. Deu vale é suco, deu mole é vapo. Deu vale é suco, vá, vá, vá, vá, vá. Vapo, vapo, vapo, vapo. Aô! Gostou, grita oi!